terror aqui na penitenciária. Muitos tiros estão sendo disparados dentro do presídio. A gente já pode ver também muita fumaça. É foda pra caralho a vida dentro do presídio. Os presos nem te conhecem, já consideram um inimigo. Cada preso que é novo aqui dentro do pedaço divide a cela com os antigos. Aumenta a briga por espaço, vão dividindo. Cada um vai pra uma cela do lado, onde cabe mais ou menos 10, tem 30 embolado. Nessa vida de detento, cadê sua vantagem? A cela é um formigueiro e a comida uma lavagem. Ontem de noite a minha cela virou rinha de galo. Conclusão, preso morto, sangue indo pelo ralo. O agente registrou tudo bem na hora H. Mas todos presos dessa cela, mesmo sem culpa, vão pagar. O sistema carcerário é muito podre no Brasil. O agente te incrimina, mas ele sabe, ele viu que você não teve culpa, que você não tava errado. Mas até seu suspiro é motivo pra ser degolado. Nessa porra eu não fico mais um dia sequer. Aqui ninguém tem compaixão, sistema é lei de Lucifer. Tenho que dar um jeito de ir embora daqui, antes que a situação embace, sobre tudo pra mim. Pessoal aqui bastante nervoso, muita gente chorando, a falta de informações impera. Muita gente já baleada no presídio, inclusive a ambulância já correu uma pessoa para o hospital mais próximo. Já tentei mudar de vida e caminhar pelo certo, mas é sempre a mesma porra, sempre o mesmo inferno. Quando eu tô pela rua, é sempre a mesma ideia. Vamos colar lá no banco catar o dinheiro das velhas. É dia de pagamento, o banco deve tá lotado. O problema é a polícia que cerca por todo lado. Fico agoniado, querendo dizer que não, mas acabo dizendo sim, não vejo solução. Chegou mais um preso, mas foi pra cela separada. Se ele cair na nossa mão, vai ficar numa enrascada. Porque da cela separada, qual foi o crime que ele fez? O carcereiro me falou que foi artigo 213. Os caras da minha cela miraram o alvo no cuzão. Preparem suas defesas, porque lá vem rebelião. Num clique destranca a porta e deixa o cara sem defesa. Aceita nossas ordens ou arrancamos sua cabeça. O cara angustiado começou a passar mal. Conhece a pena de morte por violência carnal. Começaram a brincar como se fosse uma vadia. Esfaquearam sem dó, já reprovou na lei da vida. Pra finalizar jogaram ele no colchão com a gasolina na coberta e o fósforo na mão. Um detento decapitado e outros dois que foram jogados do telhado. Nós não sabemos ainda quantos detentos estão feridos porque muitos estão soltos. Nós não temos ainda o controle de toda a penitenciária. Se espalhou pela cadeia a notícia do assassinato dos caras que iam da fuga e acabaram fuzilados. O plano que eles tinham era fugir de madrugada. Caíram na bala do fuzil quando saíram pela escada. O cara que desistiu da fuga com medo de dar errado amanheceu enforcado com a justificação do lado. Minha tática de fuga vai ser bem esquematizada pra não ter outro cadáver afogado na privada. Tem o mano da cela do lado que foi aliado desde o início. Falou que tá cansado e quer sair desse abismo. Chegamos à conclusão de que amanhã vamos vazar. Vamos tentar catar umas armas se caso a gente vier embaçar. Maluco tá ligado que o bagulho é embaçado, mas diz que não é bicho pra ter que ficar trancado. O plano foi esquematizado, que a sorte esteja do meu lado. Ou na prova de detento a gente roda no primário. A noite vem chegando, o céu começa a escurecer. Agora é ficar de boa até o dia amanhecer. Fala mais alto. Tô tendo uma fuga. Tentou a fuga? Sim, senhor. Como é que é essa fuga? Pelo túnel. Túnel? Sim. Quem é que tá acabando o túnel? Só você? De manhã cedo acordei numa tensão do caralho. De noite sonhei que o plano tinha dado errado. Ouvi uma voz me chamando, precisando de ajuda. Aí chegou a hora da nossa fuga. Pode crer, deixa o agente vir moscando pro meu lado. Que eu faço a minha parte, mas cês tem que tá ligado. O agente deu bobeira, metiu o estoque no pescoço. Outro mano no veneno pegou a chave do seu bolso. Dominada a galeria, corremos em direção ao poço. O túnel já tá cavado, a fuga é pelo esgoto. Fugimos pelo poço pra desviar dos camburão. Alguns metros na frente já consegui enxergar os portão. Mas do nada aquela porra parecia um campo minado. Chegando os cu de rifle, cercando por todo lado. O choque já começa a se posicionar aqui na entrada do presídio. O choque foi chamado, vai intervir. Vemos eles com armas, espingardas calibre 12. Como é que tá a situação lá dentro do presídio nesse momento? Tá a situação absolutamente descontrolada, né?